欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为您带来的是索尼唱片公司1992年录制出 古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天7点、19点播出 CD 博览 版的《拯救地球》演唱会的现场录音。下面请欣赏这场由男高音歌唱家多明哥、小提琴家沙拉张、小号演奏。 Te quiero, que entenderá las horas de mi vida. No puede ser mi hora. Los ojos que yoSaben mentir las malas mujeres, no miran así, temblando en sus ojos, dos lágrimas vi.Jardin fortuné, le temple radieux, salut, ô paradis, sorti.Si bleu, 学习的多美学生啊你

Thank you.